patinou. Viu chegar quarta-feira, acabar brincadeira, bandeiras se desmanchando. E ela ainda está sambando. Ela ainda está. Ela desatinou, viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando. E ela ainda está sambando. Ela não vê que toda gente já está sofrendo normalmente. Toda cidade anda esquecida da falsa vida da avenida onde ela desatinou. Viu chegar quarta-feira, acabar brincadeira, bandeiras se desmanchando. E ela ainda está sambando. Ela ainda está. Ela desatinou. Morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando. E ela ainda está sambando. Quem não inveja infeliz no seu mundo de cetim, assim debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado. Ela desatinou. Viu chegar quarta-feira, acabar brincadeira, bandeira se desmanchando. E ela ainda está sambando. Ela ainda está sambando.